todos iguais, esperando sempre algo a mais de qualquer um, por qualquer um. E largamos a mão de quem nos deu a proteção nesse mundo inseguro. Somos partes iguais de um quebra-cabeça de mortais bem no fundo. Sabemos disso tudo. E deixamos de achar que podemos confiar, observando tudo de cima do muro. Observando tudo de cima do muro, até desabar, até desabar. E o que parecia apenas ser uma vontade passará então a ser a minha verdade. Persistir, percorrer, e ao sonhar poder viver, vou chegar e dizer: pode vir e traz o teu sofrer.